para o céu me levará. O Cordeiro prometido voltará. Cristo vem me buscar, para o céu me levará. O Cordeiro prometido voltará. Oh, glória, aleluia, Maranata, vem Jesus. Sou liberta pelo sangue desta cruz. Tenho o Consolador, sua glória e esplendor. Sou liberta pelo poder do Senhor. Anda, alerta está, vigiar e sempre orar, para o toque da trombeta escutar. Anda, alerta está, vigiar e sempre orar, para o toque da trombeta escutar. Oh, glória, aleluia, Maranata, vem Jesus. Sou liberta pelo sangue desta cruz. Tenho o Consolador, sua glória e esplendor. Sou liberta pelo poder do Senhor. Gozo vou sentir, com os anjos a cantar, pois com Cristo para sempre vou morar. Gozo vou sentir, com os anjos a cantar, pois com Cristo para sempre vou morar. Oh, glória, aleluia, Maranata, vem Jesus. Sou liberta pelo sangue desta cruz. Sua glória e esplendor. Sou liberta pelo poder do Senhor. Oh, glória, aleluia, Maranata, vem Jesus.